Gente diz tudo que pensa, bicho nem pense nem diz. E eu ainda vou virar bicho, que é tudo que eu sempre quis. Gente diz tudo que pensa, bicho nem pense nem diz. E eu ainda vou virar bicho, que é tudo que eu sempre quis. Só é gente quem se diz. Dos bichos da criação, a aranha é a mais feia, mas ela tem uma teia de boa conexão, que é pra ter informação de todo bicho esquisito. Não posta fake do mito, nem vídeo de alguém que apanha. A internet da aranha só pega moscou, mosquito. Gente diz tudo que pensa, bicho nem pense nem diz. E eu ainda vou virar bicho, que é tudo que eu sempre quis. Gente diz tudo que pensa, bicho nem pense nem diz. E eu ainda vou virar bicho, que é tudo que eu sempre quis. Só é gente quem se diz. E a cigarra tem o dom de cantar sempre afinada, sem precisar de tomada, antena e caixa de som. Se parece um rádio bom quando canta pendurada. A programação agrada do começo até o fim. Cada notícia ruim nem toca música safada. Gente diz tudo que pensa, bicho nem pense nem diz. E eu ainda vou virar bicho, que é tudo que eu sempre quis. Gente diz tudo que pensa, bicho nem pense nem diz. E eu ainda vou virar bicho, que é tudo que eu sempre quis. Só é gente quem se diz. A abelha bate cartão numa empresa nacional, fabrica o mel ideal no padrão de exportação. Vai de inverno a verão sem se queixar de cansada. Quando quer chega atrasada e para pra almoçar. Tem ferrão pra furar se ninguém lhe pagou nada. Gente diz tudo que pensa, bicho nem pense nem diz. E eu ainda vou virar bicho, que é tudo que eu sempre quis. Gente diz tudo que pensa, bicho nem pense nem diz. E eu ainda vou virar bicho, que é tudo que eu sempre quis. Só é gente quem se diz. Muriçoca é avião do exército brasileiro. Seu radar só sente o cheiro do corpo do cidadão. E o seu bico é um canhão que não atira em ninguém. Algum segredo ela tem, pois não tem medo de tapa. Leva a mãozada e escapa se morrer uma vencer. Gente diz tudo que pensa, bicho nem pense nem diz. E eu ainda vou virar bicho, que é tudo que eu sempre quis. Gente diz tudo que pensa, bicho nem pense nem diz. E eu ainda vou virar bicho, que é tudo que eu sempre quis. Só é gente quem se diz. Tá bom? Rapaz, achei mais devagar, não pode ser mais ligeiro não. Então bora. Então vai. E o tatu não é otário quando escavaca no chão, que o ramo de escavação é negócio necessário. E o tatu é empresário que vence licitação. Se cair no alçapão, fica preso até morrer, pois não aceita fazer acordo de delação. E o urubu é faxineiro com seu uniforme escuro, e por ser muito pão duro, come sem gastar dinheiro. O chão tem muito mau cheiro, mas voando é imponente. E o seu filhote inocente tem uma moda esquisita, quando vê gente vomita porque tem nojo da gente. Eu nunca pude entender e só de pensar me canso. O pato querer ser ganso, embora nunca vá ser, e só pra não parecer um pato preto comum. Sempre estão de zum zum zum pra se dar bem na lagoa, e o jacaré rindo à toa, todo instante engole um. E o macaco surpreende, muito esperto ele é, conversa com o chimpanzé, parece até que ele entende. Vai pra escola e aprende somar e diminuir. Fuma banho, se vestir, fuma, beber água, tenta, ainda é mais gente que a gente, porque não sabe mentir. Já vieram me avisar que o mundo está muito mal, e o tal juízo final já tá perto de chegar. Estão pensando em julgar quem foi bom, quem foi ruim. Vou jogar antes do fim a parte gente no lixo, com a minha parte bicho só fica o melhor de mim.